Jet 6797, decolou zona 4, chame controle 198, bom voo. 198, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Web Jet 5717, 2000. Ah, tá, é o Leda. Subiu uma T340, Dael, vigilante. Ok, autorizado Dael, 340, vigilante, 5797. Torre Salvador, Web 5808. 5808, França, será cópia? Pronto, cópia. Autorizado Goiânia, nível de voo 340, via Pezulu 17. Fox Romeo Mike, Upper Whisky 10, após conforme a rota do plano. Subida gole transição ao fito, a primeira curva à direita após a decolagem, 5407 é o código, 198 é o controle. Autorizado, então, Goiânia, nível 340, via Upper Zulu 17, Fox Romeo Mike, Upper Zulu 10, segue conforme o plano de voo. Decola pista 10, curva direita, perfil da gole, o fito, 5407, transponder, controle Salvador, 19.8, 5808, no portão de número 8. 5808, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Chamará. Nove, chegada bom fim desse manter 3.000, ajuste 1.011. Chame o centro do Recife agora, frequência 251 na terra 3325. 251 3325, você guarda na verdade. Solução do objeto Juliette, papá. Juliette, papá, prossiga. Uma solicitação de reboque e pushback da posição número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Afirmativo, está autorizado o início do reboque. Chame para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette, papá. Afirmativo, chamarei. Whisky Juliette Papapa autorizado, informe o término do reboque. Afirmativo, informarei. Solo Salvador, Alfa Yankee Charlie, bom dia. Alfa Yankee Charlie, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Ciência autorizado o início do reboque, chama para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Charlie. Ciente, obrigado. Alfa Yankee Charlie, apenas fique atento, o tráfego aí da, do Webjet, tá, que tá rebocando também no pátio 3, ok? Ok. Antônio 57 no 7. Chamo Centro 125 na antena 3325. 251-3325, boa. Bom dia, chegada Bonf, de se manter 3000, ajuste 1011. Charlie solicitando autorização para ingressar no pátio principal. Autorizado, informe o término do reboque, Alfa Yankee Charlie. Ciente, obrigado. aliás, por favor, considera a perna de reboque. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Pelo centro, vestida tem 4.000, chegada bom, fim 1.011 é juiz, chegou no 7 na 5. Torre Web 508, pushback acionamento no portão de número 8. Autorizado, objeto, chama pra início, táxi. Chama táxi, 508. Só 905 para avisar o terreno para descer para 2.000. No 995 autorizado 2.000, livre LS, informe o localizador. Para lock igual no 995. Lote, voo 9900. Compete final LS, torre 118.6, 9900. 18.6, obrigado. E voo 9900. 9995, avistado, tá baixado e travado? Tirou baixado e travado. Ciente, livre pouso, o voo no 995, vento 330 graus, 29. 957, livre pouso. Bom dia, Alfio Charlie. Charlie Rex Radar 10 para o Gol 904. Exato, e ele é 6G, foi no localizador Gol 1804. Vai, localizador Gol 1804. Uno 995, solo 34, libere a direita, prossegue táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Você, vai entrando à direita, táxi Alfa, reportaria antes da Juliette, voo 995. Tio 5973, bom dia, desça e mantenha 4 mil pés, Juximinho 11, chegada a Mari, vigilância radar. Taxi Web 5808, POB 98, autonomia 435, alterno Galeão. Taxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Juliette Alfa, no ponto de espera, eu chamarei 5808. Salvador, no 995, próximo de Juliette. 995, ciente, mantém a posição. Mantém a posição, no 995. Chegada bom, CD se mantém nível 050, vigilância. Salvador, bom dia, boa noite, 04, ILS da 10, uma milha para cima, para baixar a travada. 804, está autorizado pouso pista 10, vento 020 graus, 2 nós. Ele pouso na 10, boa noite, 04. Minutinho, cópia com fins, 3201. Controle Vano 795, pode prosseguir a descida? 5, após o WebJet, ingresso Juliette, portão 62. Positivo, após o WebJet, vai ingressar no Juliette, portão 62, é o 995. No pronto, cópia. Autorizado com fins, nível de voo 300, via Pezulu no 6. Subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 549, código 198 é o controle. Confirmando o fixo após Leda, posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Reto, chama para puxa acionar. Ponto espera da 10-5808. 5808, está visual com tráfego na curtíssima agora? Afirma, 5808. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Após ali mantém, 5808. Com 804, solos 41, libere a direita e prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, boa noite, 204. Aliado pronto, 5808. 5808, autorizado decolagem, pistão no zero, vento zero no zero graus, 2 nós. Livre decolagem, 5808. Chegada bom, e desça e mantenha 050 vigilante. Ador igual a 9795. 725, complete final de LS, torre 118.6. 18.6, até já. Rio, 5972. 2A de LS, X-Ray. Reporte localizador autorizado de LS. 5973, reportará no ILS. Afirmativo. Nome localizador, o 5973, Rui Duna da Presente. Quando Duna da Presente?